foi tudo bem. A gente ficou, coração gostou, não deu pra esquecer. Desculpa a visita, eu só vim te falar. Tô a fim de você, se não tivesse eu vou ter que ficar. Eu quero ouvir! Vidinha de balada, me dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca. Quero ouvir! Se reclamar, cê vai casar também, com comunhão de bens. Seu coração é meu e o meu é seu também. Vai namorar comigo, sim, vai dormir igual nós dois não tem. Se reclamar, cê vai casar também, com comunhão de bens. Seu coração é meu e o meu é seu também. Vai namorar comigo, sim. Agita uma, agita uma, é de vocês. Vai na uma. Vamos pra cima de canta, agita uma. Vai namorar comigo, sim. Vai dormir igual nós dois não tem.